às quintas-feiras, pelas 21 horas, a Antena Web apresenta-lhe a música no sentido universal da palavra. Descubra sons e sensações novas na companhia de Firmino Pereira. Beat Sound. Todas as quintas-feiras, às 21 horas, aqui, na sua Antena Web. Às sextas e sábados, na Antena Web, convidamo-lo a embarcar connosco numa viagem sem fronteiras pelo mundo da música. Sem Fronteiras, um programa de Leandro Amador. Uma viagem que certamente vai querer repetir. Sem Fronteiras, sextas e sábados às 18 horas, só aqui na sua Antena Web. Viva com a Antena Web o fulgor e a sinceridade da canção tradicional portuguesa. Alma Lusa, o seu programa de música tradicional portuguesa que vai para o ar na Antena Web entre as 15 e as 18 horas. Alma Lusa, com Carlos Bonaparte, entre as 15 e as 18 aos sábados, aqui na sua Antena Web. Sunset Music é o momento na Antena Web em que a música tem sabor a pôr do sol. Eu sou a Patrícia Monteiro e estou consigo aqui na Antena Web todas as sextas entre as 19 e as 19h30. Aproveite e relaxe enquanto nos escuta. Sunset Music, todas as sextas às 19h na Antena Web. Aos sábados na Antena Web levamo-lo a conhecer as histórias da Eurovisão. 30 minutos repletos de música e curiosidades sobre este evento internacional. Sábados, 19h30, Histórias da Eurovisão, na Antena Web. Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caro ouvinte, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Musicália. Este é o seu programa aqui na Rádio Internet, para provar sempre, de terça a sexta-feira, entre as 20h30 e as 21h. E nestas edições do Musicália, nós pretendemos trazer até si músicas de artistas conhecidos, mas cujas músicas não são conhecidas. Ora bem, e nós decidimos hoje andar um bocadinho, não só, mas também pelos álbuns mais antigos dos nossos artistas. Fomos até, por exemplo, ao álbum do ano de 1987 dos Madre Deus, intitulado Os Dias da Madre Deus. E fomos de lá retirar uma música muito interessante chamada A Sombra. Assim como também fomos depois ao álbum de Gabriela Schaff, que tem um tema muito giro chamado Põe os Teus Braços à Volta de Mim. E, mas nós não fomos a esse tema é conhecido, e é um tema muito bonito. Fomos antes ao tema O Meu Mais Que Tudo. E este álbum de Gabriela Schaff tem mesmo esta linha musical. É muito interessante, é um trabalho muito interessante. É um trabalho mesmo muito interessante. E então nós hoje decidimos então pegar um bocadinho neste trabalho. Vamos também ficar com mais uma musiquinha, música do GNR, chamada Costa Atlântica Inevitável. Faz parte do álbum Câmara Lenta, um álbum que foi lançado a quando do lançamento também da telenovela Nunca Digas Adeus, o álbum Câmara Lenta de 2002. Vamos, bom, isto não é dos primeiros trabalhos de GNR, sem dúvida que não, mas lá voltaremos. Os primeiros, que é como quem diz, no caso de GNR já nem tanto, mas no caso de alguns dos grupos até será mesmo dos primeiros, ou então álbuns já muito antigos. Depois tenho uma surpresa para si. Já ouviu o Graciano Saga cantar Kizomba? Vai ouvir daqui a pouco. Mas para já, são mesmo estes três temas que vão abrir a emissão de hoje do Musicália. Estou-me a referir então à Sombra dos Madre Deus, à música de Gabriela Schaff, O Meu Mais Que Tudo, e ainda a música do GNR, Costa Atlântica Inevitável. Thank you. Thank you. Um abalo no ego quando não tem o pé. Uma, mas tudo tem. Uma ilha na lua quando vaza a maré. Uma, mas tudo tem. O que te chama tão crazy que entra o teu coração. Uma, mas tudo tem. Uma ponta de ciúme cheia de paixão. Que me leva à loucura, que me leva à loucura. Loucura, loucura. Correndo alto risco de parecer vulgar demais. Antena Web, uma porta para o mundo através da música. Manta verde inevitável. Quem fica quem mana, sou de quem para e anda, escuta e molha. E quem descobriu Angola, avança e arranca, para na altura da anca. Vai agora ter a oportunidade de ouvir, nesta emissão do Musicália, uma música de Graciano Saga, cantada em formato kizomba. Diga-se, porém, que não foi o kizomba mais bem sucedido. Também é verdade. Mas, ao menos, tentou. A música que vamos ouvir, então, de kizomba, chama-se Chéri Chéri, e é com ela que vamos chegar nos próximos minutos. Vamos depois ainda ficar com Amor Africano. Pois é, já que estamos em África, por que não ficar mais uns minutinhos com José Malhoa, do álbum Amor e Música, de 1991, recordarmos este amor africano, então. E por que não ficar também com Mulata, na voz de Jorge Fernando. É retirado de uma cassete de 1986, e é com estas três músicas que vamos ficar nos próximos instantes. Jorge Fernando, que como a gente sabe era guitarrista da Amália Rodrigues, mas também já era há algum tempo cantor. E vamos então extrair essa música. Essa já é mais ou menos conhecida, mas acabou por cair muito no esquecimento, na altura nem por isso, mas depois acabou por cair muito no esquecimento. E vamos então recordar, de 1986, essa música de Jorge Fernando. Quando eu voltar, será para as despedidas e com uma música realmente de África. Vamos a isto, vamos a isto. Até já. Não me leves a mal, Chéri, Chéri. Cherry, não me leves a mal. Cherry, Cherry, Cherry, mas vou para Portugal. Cherry, Cherry, Cherry, tenho lá meu amor. Ai, Cherry, desculpa, por favor. Cherry, Cherry, Cherry, não me leves a mal. Cherry, Cherry, Cherry, mas vou para Portugal. Cherry, Cherry, Cherry, tenho lá meu amor. Ai, Cherry, desculpa, por favor. Antena Web, sintonia de Deus. Coisas feias do povo civilizado. Mulata, dá-me nesta dança que eu tenho esperança. Você não vê cor, mulata. Tá nesta dança que eu tenho esperança de ter você. Veio de Angola, lá das bandas de Luanda. Trouxe um feitiço para afastar o mal olhado. Trouxe no corpo a magia quando dança. Na lembrança as saudades do passado. Mulata, dá-me esta dança que eu tenho esperança. Você não vê cor. Mulata, dá-me esta dança que eu tenho esperança de ter você. Mulata, dá-me esta dança que eu tenho esperança. Você não vê cor. Mulata, dá-me esta dança que eu tenho esperança de ter você. Mulata, dá-me esta dança que eu tenho esperança. Você não vem embora. Mulata, dá-me esta dança que eu tenho esperança de ter você. Mulata, dá-me esta dança que eu tenho esperança. Você não vem embora. Mulata, dá-me esta dança que eu tenho esperança de ter você. Terminamos a nossa emissão do Musicália, mas não sem antes trazer até si uma música vinda realmente de África. Há não muito tempo surgiu um trabalho discográfico chamado Mushima, e era uma homenagem ao Du Ouro Negro. Ora, sucede-se que os Du Ouro Negro têm alguns uma música chamada mesmo Mushima. Essa música até poderia ter sido conhecida na altura, sinceramente não me recordo sequer de a ter ouvido, mas o que é certo é que a música existe. E porque já passaram 41 anos desde o desaparecimento ou da separação dos Du Ouro Negro, por que não trazermos à antena esta música, até porque já contam com 41 anos. A música, como disse, chama-se Mushima, e quem sabe tenha sido ela, terá sido com certeza, a inspiração para o surgimento do nome deste projeto, que no ano passado, com um trabalho discográfico, homenageou um dos mais impressionantes duos africanos, ou pelo menos da comunidade, das comunidades portuguesas. Vamos então ficar com os do Ouro Negro, o tema Mushima, e com esta música encerramos mais uma edição do Musicália. Eu estarei de volta amanhã, à mesma hora, 20h30, para lhe trazer mais uma edição de hits de dança dos anos 90. Até lá, eu espero que tenha a continuação de uma ótima noite. Já sabe que, já de seguida, é Firmino Pereira quem assume o comando das nossas emissões para mais uma transmissão de Beat Sounds. Fique bem, um forte abraço e tenha uma boa noite. Mushima, oh, Mushima. Hiroshima.